aprendi, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. E fica sozinha. Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão. Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. Ao espelho me disse, você não mudou. Sou amante do sucesso, meu mando nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou. Coração Pirata, sexta mais votada. Elson, a sétima com Talismã. Vogue, Madonna, a oitava mais votada. 25-7. Se você ainda acredita que namorada de amigo seu é homem, é porque você não usa explosão. Neste dia dos namorados, tem explosão, moda para detonar corações. Brooklyn e Guarujá. Você vai ver o quanto ela é mulher. Independe de mim, independe de ti. Essa relação. Dia 12 de junho, faça uma linda declaração a quem você ama. É gostoso te amar. É gostoso te amar. LP Missão. Mas... O melhor presente de Elimar Santos para todos os namorados. Também em cassete e imagem. Existe uma coisa que você pode fazer antes do presidente Collor. Uma não, duas. Agora você vai aos Estados Unidos assistir na Filadélfia o super show de Madonna, Blondie Ambition. Blondie Ambition. Vai conferir cara a cara todas as músicas do seu novo LP, cantando e dançando ao vivo com Madonna. Madonna. Madonna. E de quebra, também assista a estreia de Dick Tracy. Para concorrer, faça sua inscrição nos pedágios ou nas barracas 969, a qualquer momento, em algum ponto da cidade. Fique ligado, o Super Show da Madonna, nos Estados Unidos, com tudo pago. E antes do presidente, é na... Cidade. Atenção, namorados, uma beleza de promoção. Agora a Ótica Saieg, você compra um par de lentes de contato colorido e os namorados ganham na hora um lindo pôster com a foto com um olho claro. Até aquela pessoa especial, seu marido, sua esposa, leva um pôster close tirado por um fotógrafo profissional e você só paga 9 mil cruzeiros em duas vezes sem juros. Promoção só até o dia 15. Ótica Saieg, Santo Amaro, Penha e na rua São Bento, 82, quarto andar. Telefone da Ótica Saieg, anote aí, 35 15 76. Abuse e use ofertas para os namorados. Os pompinhos vão ficar apaixonados. Presentes lindos para alegrar o seu amor. Abuse, use do jeito que for. Abuse e use bem. Moda e o preço baixo estão juntinhos. Abuse, use, C&A. Ofertas mais abusadas que namoro no escurinho. Prazer em conhecer. Alô, moçada! A Monarque e o Paes Mendonça Morumbi estão realizando a Copa Off-Road Monarque. Vamos curtir o verde nas trilhas do Morumbi. Compareça com sua bicicleta e traga a família. A Copa Off-Road Monarque será no dia 17 de junho, às 9h30, com participantes de todas as idades. Inscrições no setor de bicicletas do Paes Mendonça Morumbi, onde você encontra as melhores ofertas Monarque. Não esqueça, esse evento inédito será dia 17 de junho, às 9h30, com saída do Paes Mendonça Morumbi. Copa Off-Road Monarque no Morumbi é... 7:22, continua o sucesso da cidade. Boa noite. Quinta mais pedida. Listen to your heart, Roxette. cidade. 96,9 São Paulo. I knew it from the start you would break my heart, but still I had to play this painful part. You wrap me around your little bitty fingers with your magic smile. You kept me hanging on a lover's cross a while. You put your spell on me, took my breath away, but that was nothing. Yeah. região urbana. Ao vivo, Pais e Filhos, para você na terceira posição. Milli Vanilli, a quarta, I'm Gonna Miss You. Listen to Your Hard Rock Set, a quinta mais votada. Cidade agora, 9 minutos para as 7 da noite. Já sei, decidi, eu já sei o que eu quero vestir. Mochila para viajar. Uma roupa exclusiva, bonita e gostosa. Tem o meu jeito de ser. Pé de moleque. Proibido para maiores de 14 anos. Na tela da cidade, os melhores filmes pra você. A Hora do Pesadelo 5, Ibirapuera 1, Morumbi 2, Lar Center 2, Interlagos 6. A Caçada ao Outubro Vermelho, Ibirapuera 2, Morumbi 3, Lar Center 1. Os Bárbaros, Morumbi 4, Lar Center 3, Interlagos 5. Conduzindo Miss Daisy, Morumbi 5. Na tela da cidade, os melhores filmes pra você. Segunda mais pedida por você. 4 semanas de amor, Luan e Vanessa. Foi um sonho de verão, uma praia. 4 semanas de amor, em noites de luar, sob a luz das estrelas. Seu nome eu escrevi na areia. John na cidade. 7 horas agora, às 8, a gente tá de volta com mais de nossa programação. E o Sucesso da Cidade, segunda edição, de volta amanhã, a partir de 6 da tarde, aqui na cidade. Boa noite. Brasília. Topa alguém. Aí, trabalha. Brasília, 19 horas. Os destaques desta quarta-feira, 6 de junho, com os nossos repórteres. Do Supremo Tribunal Federal, fala Nazi Brum Júnior. O Supremo Tribunal Federal acata liminar do Procurador-Geral da República e suspende a medida provisória 190. Do Palácio do Planalto, Luiz Mendonça. O governo diz que cumpre sem restrição decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos a Florianópolis com Oscar Lobo. Sobe para 56 o número de municípios em situação de emergência. Sônia Silgueira. Governo define reajuste das prestações da casa própria. Agora a vez do repórter Lourival Macedo. Ferrovia Leste-Oeste começa a sair do papel. Esta é a Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Governo dá o primeiro passo para a construção da ferrovia Leste-Oeste. O governo já começa a tirar do papel o projeto da ferrovia Leste-Oeste. Para isso, o chefe da nação, Fernando Collor, presidiu a assinatura de um convênio entre a Rede Ferroviária Federal e a Companhia Vale do Rio Doce, destinado à conclusão da linha férrea que liga Belo Horizonte à ferrovia Vitória-Minas, numa extensão de 100 quilômetros. Neste trecho em construção, que vai de Capitão Eduardo à Costa Lacerda, em Minas Gerais, a Companhia Vale do Rio Doce ainda vai gastar mais US$ 45 milhões para a conclusão das obras. Pelo contrato assinado entre as duas empresas, vinculadas ao Ministério da Infraestrutura, a Rede Ferroviária Federal transfere para a Companhia Vale do Rio Doce o direito de explorar os serviços de transporte ferroviário, através do pagamento de US$ 100 milhões, recursos que serão empregados na melhoria do sistema ferroviário da Grande BH e na construção de outra linha férrea, ligando Belo Horizonte a Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Este trecho vai permitir o transporte de cereais desde o Centro-Oeste para exportação através do porto de Tubarão, no Espírito Santo.